interpretação, ele emerge, ou seja, ele está lá, entende? Ele pode sumir, se retirar para o paciente poder falar. Então, cuidado, porque aí tem a ver com a personalidade do mestre, e essa é uma personalidade, eu estou falando lá, que ele é uma personalidade um tanto intensa, vamos dizer, que promoveu muita loucura em volta dele também. Mas, a gente não tem que imitar, né? A personalidade do analista é fundamental. E o Freud, depois ele não repete muito esse tipo de coisa. Então, presta atenção nisso aqui, porque clinicar é se debruçar sobre alguém. Senão a gente não precisa se limitar, vai fazer pra mim. Né? Eu acho muito bonita essa parte, não queria passar batido por ela. Desculpa, volta. Não. Releio, depois está tudo dito aqui. Uma coisa que eu achei interessante, assim, né, que parte só uma interpretação, mas na tradução inglesa ele fala a coisa de uma visão mais livre ou superior do mundo como um padre confessor que ministra a absolução. Eu acho interessante a coisa da figura do padre, que é uma figura religiosa, no sentido arcaico de religar. De religar, tem. É um sujeito que está fazendo uma análise e religa. Análise e religa, uma fé com uma ideia. Exatamente. Obviamente que ele não está usando no sentido da... Aliás, a transferência pode fazer com que alguma culpa se resolva, vamos dizer assim. Se o analista escuta aquilo sem moralizar, entendeu? É isso que o Freud fala da sugestão da transferência, entendeu? De como você escuta e aproveitar isso para mandar um recado, vamos dizer. Aliás, só um parênteses em relação a uma vez eu li um texto de história... Há muitos anos atrás, eu não sabia de onde está isso. Ele falava que as mulheres, no século XIX, as católicas enlouqueciam menos que as protestantes, do que se confessavam. Porque tinham atividade de confessionário para falar com alguém. Coisa que os protestantes não têm, não tinham. Então eu acho muito interessante. O clássico do Kahn, que é aquele sobre o suicídio, ele vai dizer que o índice de suicídio entre os protestantes é o maior, porque o protestante ele aprende a ler a Bíblia ele mesmo. Ele não tem um tradutor. E aí isso gera conflitos existenciais mais. A intermediação é fundamental. E realmente a pessoa se sente ela. Comunicadora de Deus, não sei se vocês já analisaram o filho desse produto. Uma vez eu tive um paciente que a mãe era. Tem uma linha nos protestantes que as pessoas são avivadas, ou seja, elas recebem a Deus, literalmente, né? Uma mensagem. Coitado desse moleque, viu? E a mãe é o próprio Espírito Santo. Então, vamos tomar cuidado. Mas aquela discussão que teve no Marco do Centro Histórico, e tinha um trecho ali audiovisual que era uma. Eu lembro, já acho que Freud já usando prótese, alguma coisa assim que mostrava Freud dizendo, conversando com alguém, dizendo assim: essas mulheres, os cabarés da vida ou de outros lugares, elas nunca vão para os divãs. Uma forma viviam a sexualidade, não podiam mais falar sobre isso, se reprimiam menos, né? Mas esse cara é um grande pintor, ele morreu no ano passado, né? É um neto do Freud, filho do filho do Freud, que migrou para a Inglaterra, fugindo do nazismo. É linda, né? O trabalho dele foi maravilhoso. Ele era bem novo, né? Um artista maravilhoso. Eu acho que era maravilhoso. Você queria falar desse final, você conseguiu falar? Mas esse final, já que não é tão importante, né? Não, porque você estava preocupada. Eu não consegui entender direito essa questão. Ah, eu não quero explicar. Uhum. Eles estão preocupados com a etiologia. Aí o Freud vai dizer, a etiologia está no ético infantil, é aí que ele vai chegar. Sim. Aqui eles não sabiam. E o Freud tenta pôr a etiologia no estado hipnótico. Ah, tá bom. Que é o momento que a histérica estava lá dissociada, que a histeria vai lá dizer, já era histérica, já estava dissociada, porque já era histérica. Ok. Silvia, finalmente, vai ter duas semanas. ao contrário da minha colega, já tá anunciou aqui, já anunciou de

eu acho que dá pra gente em duas semanas, que agora nós vamos ver daqui a 15, né? Uhum. Os próximos textos são, né, o psicanalismo de Freud e sobre psicoterapia, aí já atravessamos, já estaremos na psicanálise, duas pessoas para apresentar. Qual que é o outro? É outro. É esse aqui, ó. Sobre psicoterapia. Ah, tá. 3 ou 4 aplicações. E sobre psicoterapia 904. Sobre psicoterapia. Deve estar lá naquele meio. Então tá tudo. Oi? Deve estar no programa. Tá. Eu te posso mandar um. Bom. Eu já separei para ler eles lá nos. Freud Online, já, deve, já tem o ato. O livro, eu te mando. Ah, tá. Ele escreveu só um livro, eu não lembro quem pede para ele escrever sobre o método e ele escreve. Mas é ele que escreveu.